A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, vamos trabalhar com o texto de Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, estamos praticamente encerrando mais um livro da Bíblia lido com você. Eu repito em cada final de livro ou início, que o nosso objetivo primeiro é ler a Bíblia com os irmãos. Depois de ler a Bíblia, fazer alguma consideração histórica, geográfica, alguma informação de rodapé da BKJA e, posteriormente, finalizando, alguma palavra pastoral. Às vezes durante o capítulo, às vezes no final do capítulo, nós vamos compartilhando o texto que o Senhor nos apresenta. Irmãos e irmãs, nós continuamos pedindo pela vida da Suzy, minha irmã. Ela apresenta melhoras importantes, mas também ainda não consolidou toda a melhora necessária para sua plena recuperação. Então, resumindo, é assim: melhora aqui, piora acolá, e nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que os médicos sejam usados e que o corpo de Cristo continue orando pela vida da Suzy, Suzy Lavoura. Oro também pela pastora Beatriz, que está enlutada, perdeu há 2, 3 meses. Teve o seu marido há 2, 3 meses recolhido pelo Senhor, o irmão Siqueira, que era um companheiro de caminho, e foi sem dúvida nenhuma um momento marcante para nós e muito mais para ela. Juntamente com ela, cerca de 3 meses atrás, cerca de 3 meses adiante, 2, 3 meses do passamento do irmão Siqueira, também a sua mãe agora, a mãe da irmã Beatriz. Então, os irmãos imaginam a dor, o passamento do irmão Siqueira e o passamento agora de sua mãe. Então, orem pela Suzy, orem pela pastora Beatriz, orem por todos os acamados, todos os enlutados, todos aqueles que precisam da nossa oração. Você tem com certeza nomes de pessoas que deseja orar, precisa orar, então oremos sem cessar. A Bíblia diz isso, né? Orai sem cessar, e nós oremos também sem cessar. No dia de hoje, irmãos, nada muito sério, nada preocupante, mas incômodo. Eu passei o dia ontem, hoje, com uma enxaqueca muito grande, então peço perdão aos irmãos por não estar lendo da mesma maneira, por causa dessa enxaqueca que eu não tenho há muitos anos. Quando eu era jovem, tinha bastante enxaqueca, mas quando cheguei a caminhar para ser velho, as enxaquecas tinham parado e agora, talvez o calor, talvez outro motivo, me veio uma enxaqueca muito forte, mas de qualquer maneira eu quero dizer um Feliz Natal a todos. Feliz Nascimento de Jesus. Independente de discutir aqui as teorias de que mês e data Jesus nasceu, o que importa é que ele nasceu. Nasceu, cresceu, realizou o ministério, foi até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome, ao qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Agora nós faremos, irmãos, uma breve, brevíssima leitura de abertura devocional que nos foi enviada pelo pastor Paulo. E diz assim: assim é o Natal. O primeiro pode ter acontecido em abril ou em outubro, mas não em dezembro. Aí a discussão das datas, né? O Natal de dezembro é Constantiniano, de Constantino, que se transformou no dia do Sol, dia da luz, o Sol Invictus era o nome também, Sol Lício, de dezembro em Natal. Solstício de dezembro e Natal. O texto bíblico tem outra versão do nascimento de Jesus e diz: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, enquanto ao mesmo tempo existe em todo o espaço e além do espaço, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. No princípio era o Verbo. Aqui eu quero comentar mais uma vez: a palavra no grego não é verbo. A palavra pode estar assim, mas o sentido do termo é, no princípio, é o logos. Logos é um conceito grego lindo. Logos representa o princípio criador, o princípio sustentador do universo, o princípio que dá sentido à vida, o princípio que norteia a vida. Então, no princípio era o logos. O Logos estava com Deus, com toda a ciência, com toda a sabedoria, ou seja, tudo aquilo que o Filho é. Então você pode substituir, porque o texto diz: no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus, se referindo à segunda pessoa da Trindade. No princípio era o Logos, nunca existiu um tempo em que ele não, em que ele, em sua diversidade, não existisse. Desejamos a você um verdadeiro Natal. E ele tem enviado de dois autores, e eu louvo a Deus por essas mensagens que o pastor Paulo de Camargo tem nos enviado. Louvado seja Deus. Agora vamos ler o capítulo 10 de Neemias, já nos preparando para encerrar e, permitindo o Senhor, encerramos nessa semana e devemos dar um dia e iniciar com Mateus. Pastora Margarete deseja iniciar com Mateus e eu devo continuar com o Antigo Testamento. Diz assim o texto: Então seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo. Então o povo seguiu-se a assinatura de um documento de aliança e acordo. E eis a relação dos que assinaram: Neemias, o governador e líder principal, filho de Acalias, e os demais sacerdotes: Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mensulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai e Semaías. Dos Levitas, Jesuá, filho de Azanias e Binui. Dos filhos de Enadade, Cadmiel, seus companheiros, Sebanias, Odias, Quilitá, Pelaías, Hanã, Mica, Reobote, Azabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Meninu. Dos líderes do povo, Paraós, Paate, Moabe, Elão, Zatu, Bani, Bauni, Asgade, Benai, Adonias, Migvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Earife, Anatote, Nebai, Agbias, Mesulão, Ezi, Mesezabel, Adoc, Jesuá, Pelatias, Anã, Maías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Tubec, Reum, Asabana, Maséias, Aías, Anã, Maluc, Arim e Baná. E todos os demais membros da comunidade, os sacerdotes e os levitas do templo, e a comunidade, os sacerdotes, os levitas, os vigilantes dos portões, os cantores, os servos do templo e todos os que se separaram do povo de outras terras, que se separaram do povo de outras terras para dedicarem-se à obediência da Torá, lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos os seus capazes de entender. Agora se unem a seus irmãos, os nobres, e se obrigam, sob pena de maldição e debaixo de todos os compromissos inerentes ao juramento, a seguir obedientemente a Torá, lei dada por Moisés, a serviço de Deus, bem como respeitar o coração a todos os mandamentos e juízos e orientações de Yahvé, o nosso Senhor Deus. Prometemos não dar nossas filhas em casamento aos povos pagãos que nos rodeiam. Tampouco aceitar que os nossos nossas filhas dele se casem com nossos vizinhos. Quando os povos vizinhos, habitantes da terra, trouxerem mercadorias, provisões ou cereais para venderem no Shabat, sábado ou em dia de festa, não compraremos deles, nesses dias santificados para nós, a cada 7 anos, obrigaremos a mão, abrigaremos mão de trabalhar a terra de perdão. Haremos a todas as dívidas. Além disso, assumimos a responsabilidade de, segundo ordena o mandamento, dar anualmente 4 gramas de prata para o serviço do templo, nosso Deus, para a preparação dos pães consagrados, isso é, os pães que ficavam sobre a mesa no santuário para as ofertas regulares de cereal, para os holocaustos, os sacrifícios totalmente queimados, para as ofertas dos sábados, das festas da lua nova, das festas com datas fixas, bem como as ofertas sagradas para as ofertas pelo pecado, a fim de fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sorte entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas, do restante da população, com o objetivo de escalar anualmente a família que ficará responsável pelo suprimento da lenha ao templo de nosso Deus na época determinada para queimar sobre o altar de Yahvé, o Senhor nosso Deus, segundo está escrito na lei. Irmãos, para entender esse versículo, só um rodapé, Torá é o livro da lei, faz referência ao suprimento contínuo da lenha para manter o fogo sagrado perpetuamente ardendo sobre o altar dos holocaustos. Contudo, é a Mishnah, uma parte do Talmud dedicada às interpretações e aplicações rabínicas das leis do Pentateuco, que alista as 9 ocasiões em que certas famílias deveriam trazer a lenha e informa que todos os tipos de lenha eram adequados, menos a madeira da videira e da oliveira. O historiador Flávio José menciona a festa da lenha no dia 14 do quinto mês, Ab, um documento chamado Rolo do Templo, ofertando entre ele as valiosas descobertas no Monte Qumran, no Mediterrâneo. Isso foi no século mais tarde, né, irmãos? Relata a celebração da festa, da oferta de cereais, da oferta de lenha, por 6 dias, logo depois da festa do azeite puro. Aqui tem uma série de simbolismos, cada uma dessas festas, a madeira, o fogo, o perfume, tudo isso está relacionado a louvor e adoração quando nós pedimos ao Senhor que aceite as nossas vidas como instrumento de louvor e adoração. Cada um desses momentos, cada uma dessas festas tem um significado belíssimo. Você estuda isso em Levítico, depois você estuda isso em Atos dos Apóstolos e estuda nas cartas de Paulo, de Pedro, e vai entender em Atos dos Apóstolos e vai entender o que significa isso para o corpo de Cristo. Bem adiante. Da mesma forma, assumimos, devemos trazer anualmente ao templo de Yahvé os primeiros frutos das nossas colheitas e de árvore frutífera, de acordo com o que também está registrado na Torá, a lei, traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria, como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem dedicados ao serviço religioso. Traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal do fruto de todas as nossas árvores e de nosso vinho e azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois eles são perdão, que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. E um sacerdote descendente de Arão, o Cohen, né, o Cohen, deverá ter acompanhado, deverá estar acompanhando os levitas quando esses receberem os demônios, perdão, os dízimos. Vou ler de novo 38. E um sacerdote descendente de Arão deverá estar acompanhando, deverá estar acompanhando os levitas quando esses receberem os dízimos. E os levitas, de igual maneira, devem trazer todos os dízimos, dos dízimos, ao templo do nosso Deus, ao depósito dos templos. E os israelitas, inclusive os levitas, devem trazer ofertas de cereal, do vinho e de azeite. Olha o simbolismo. O vinho apontando para o sangue de Jesus, o azeite apontando para o poder do Espírito Santo. Versículo 39. E guardam os utensílios para o santuário, é onde os sacerdotes ministram e onde os vigias das portas e os cantores se posicionam. Eis, portanto, que não haveremos jamais de tratar a casa de nosso Deus de maneira desleixada. Grande ensino, irmão, que não devemos deixar nada desleixado na casa do Senhor. Inclusive, eu quero dizer a você, você percebeu, eu estou com dificuldade para a leitura hoje, mas se há alguma força, ama ao Senhor de todo o teu coração, com toda a força, com todo o entendimento. Se há alguma, e ama o teu próximo como a ti mesmo, se há alguma força, se há algum amor, amor real, ama a Deus sobre todas as coisas, se Deus é maior que todas as coisas, se Ele nos dá força, se Ele nos dá entendimento, nós vamos nos expor à palavra do Senhor, dando o melhor, não é dando qualquer coisa, dando o melhor que tenho é isso hoje, então eu entrego o melhor, e você entrega o melhor, e a família entrega o melhor, e a igreja entrega o melhor, e com isso nós motivamos a sociedade para que entregue o melhor também. Eu louvo a Deus pela leitura de mais um capítulo da Palavra do Senhor e que essa leitura desse capítulo edifique o seu coração, como está edificando o meu. Conhecer a palavra, ler a palavra, me expor à palavra é uma bênção para as nossas vidas, é uma bênção para aqueles que nos ouvem, é uma bênção para a vida de todos os irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe, que nos guarde e nos fortaleça. Eu repito, amo ao Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amo ao teu próximo como a ti mesmo, consagrando-se ao Senhor todo dia, hoje mesmo, que nós estamos celebrando o Natal, e fazendo um pacto, o pacto de guardar, aqui no caso deles era Torá, nós podemos fazer um pacto de guardar toda a palavra do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita, o óleo bendito do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça em toda a terra, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.